precisava de te contar umas coisas banais sobre mim e as outras em mim. Aquelas onde tu também estás. Mesmo que nos tentem fazer acreditar que as fronteiras que nos impuseram tivessem a capacidade de nos afastar umas das outras. Pensei numa carta, mas as palavras de saudade não cabiam no papel. Talvez a música seja capaz de conseguir levar-te essas palavras, assim como ao vento consegue levar as sementes do tempo que há de vir. Bem-vindas às cartas radiofónicas. Querida Zória Pantaneiro, partilho convosco essa sensação de renascer com que o outono insiste em cobrir-nos de folhas maduras e frutos bizarros. Não há como escapar às ligações fortes com a natureza, mesmo que tenhamos, por vezes, a sensação de que somos ou estamos para lá do que nos rodeia. Esta lógica antropocêntrica, por vezes, faz-nos pensar que somos nós, como humanos, que temos o poder de alterar aquilo que, bem antes de existirmos, já era, afinal, aquilo que viríamos a ser. Uma simples espécie, no meio de outras tantas, com a diferença, ainda assim brutal, de termos a capacidade de raciocinar. Sabemos agora que essa particularidade não é nada cómoda. Não nos dá direito a nada, que não o dever de nos sabermos colocar como a espécie com mais deveres entre todas as outras. I know I want. children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Ora, esse dever faz-me acreditar, Pantaneiro, que não só o processo é fundamental, e o considero como o fundamento primordial de tudo, como o próprio objetivo, a finalidade intrínseca ao caminho. É essencial termos a noção do que se tenta construir, mesmo que os telhados de tal casa sejam de colmo suave e as paredes de areia fina e salgada, mesmo que essa casa, a posteriori, nos pareça estranha e desconhecida. Mesmo que a sua derrocada aconteça, olhar para os seus escombros e retirar dessa observação os erros de cálculo e de construção permite-nos perceber que caminho foi feito, que caminho não voltaremos a percorrer e que caminho temos ainda que inventar. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. And he's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife. Some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know. Há umas semanas fui até à cidade que se diz feita de luz. Não posso negar a branquitude das suas calçadas, que refletem a luz que, afinal, é igual a todas as luzes que cobrem todas as cidades com gente. Mas a sua claridade não é mais intensa do que a que sinto na terra onde habito. Creio que mais do que a luz, são os olhos onde ela se reflete que são capazes de colorir tons brancos e quentes. São as suas gentes, como todas as gentes em todas as cidades, que trazem na algibeira a chave capaz de abrir o velho baú onde nascem todas as luzes. A expulsão forçada daquelas que sempre alimentaram o fogo que ilumina as pedras feitas de chão, talvez a esteja a tornar numa cidade mais cinzenta que as paredes grotescas onde se amarram os grilhões. Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar o fim. Desafio. Lançou teu desafio. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa. Homem para quem o nada disto custa. Será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este rumo, esta gaivota que outro fumo deverei seguir na minha rota? Desculpem, acabei por me perder nas labirínticas ruelas de fado e derivados etílicos de Alfama, meu temporário ninho de aconchego. Na verdade, eu queria voltar à dialética entre caminho e objetivo. Como dizia, há umas semanas fui a Lisboa para a Feira Anarquista do Livro. Não caminhei nos chocalcos que a criaram, mas aterrei na terra mágica que lhe serviu de guarida. Naqueles dois dias, no bairro ilegal da Quinta do Ferro, perdido no meio da graça, literalmente numa escombreira, vivi do calor de todas as que, como eu, se saudavam fraternalmente com abraços quentes de amizade, mesmo que fosse a primeira vez que se vissem.

sacadas dos sobrados da velha São Salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito. Terra, terra. Por mais distante o errante navegante, quem jamais te esquecer. Acho que o que quero dizer também pode ser aplicado a estas partilhas, em trio, das cartas que imaginamos. Se por um lado, o caminho literário é, só por si, uma aventura misteriosa, nascida bem do fundo do que somos, e também por isso um caminho solitário, é na partilha convosco que percebo a razão por trás desse caminhar de palavras. É assim que consigo dar um pouco mais de mim e ser-vos alimento de alma. Nestas cartas, dispo os fantasmas que me cobrem de mantos opacos, e sou em vós aquilo que tenho em mim. E o Dark Side quer roubar a sua live. E a sua live toda a vida será um fight. E esse fight só termina quando ele cai e não se levanta mais. Niggas ainda não se aperceberam do tempo que perderam a viver a vida. Diz que já morreram, mas quem vive a vida dos outros não cresce e vive para sempre numa creche. Yes, rodeado de putos que só fazem porcaria, borram, espigam folha noite e dia. Uns pela fama, outros por adrenalina, outros simplesmente para comer, nigga. E vem a cana, vem a prisa, na sina de quem anda na má vida. Assuma a tua dívida e um dia sais. Não culpes teus amigos nem os teus pais. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais. Velhos demónios, velhos fantasmas trazem sonhos medonhos de madrugada. Às vezes levam-te aos lugares onde tu andavas. Tu sabes quando acordares que ainda estás na ala. Brother, às vezes eu sinto que alguns tigres, meus niggas, não passam de crianças que se escondem na prison. Largam a família na hora de ser um pai. É mais fácil viver a tagline. E os bebés ficam com a mãe, que procuram um futuro junto a alguém. E de homem para homem todos eles comem, todos eles somem, porque nenhum homem quer criar filho de outro homem. E as crianças crescem como podem, largadas no mundo sem lei nem ordem. Por fim ao mundo se torna seu pai, e elas dão-me ao mundo e não as vês mais. Só Deus sabe onde vai esse puto criado na tagline. O tagline, o tagline. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais, nigga. Só tu sabes onde vais. Mas não mintas mais. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais, nigga. Só tu sabes onde vais. Como referi em cima, o outono também tomou conta de mim. Considerai, portanto, as folhas desta carta, um pedaço da minha pele. Cheiram a terra úmida, com salpicos de vinho novo. Levam nos braços uma cera velha de vime, onde se escondem os beijos quentes que ainda não dei, e as palavras, cordeiramente arrumei, e que são filhas do caos em que sempre me encontro. Já não tinha espaço para o abraço fraterno que sempre quero trocar convosco. Segue logo atrás, levado nas correntes dos ventos que por aqui sopram. Saúde e liberdade, sempre vosso, o Nedo. This is about a day when I spoke with me, but I've already spoke, still killing over. This is far.